Aqui sim toca forte. Alto-falantes Snake. Aqui, seu som toca com mais qualidade. Indiscutível. Aqui sim toca forte. Alto-falantes Snake. Um fã de som automotivo. Pra você não parar de dançar.